Muito obrigado por sua atenção e lhe desejamos uma tarde de muita paz e alegria, acompanhadas da abundância das bênçãos de Deus. Pela intercessão de São Judas Tadeu, apóstolo de Jesus Cristo, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha uma tarde cheia de paz. A revista São Judas tem um conteúdo especial para você que quer estar cada vez mais em sintonia com o Evangelho e com o Santuário. Participe você também da família dos devotos de São Judas Tadeu e receba a nossa revista de presente. Você receberá um boleto bancário para doação espontânea e assim nos ajudará a manter as nossas obras. Ligue e faça o seu cadastro. 0 operadora 11 3504-5700. Revista São Judas. Formação e informação para você. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, Jesus diz: para Deus tudo é possível. Quando nos unimos em oração, colocamos as nossas necessidades e o nosso coração diante do Senhor. Aqui no Santuário São Judas Tadeu, queremos rezar por você todos os dias. Ligue 0 operadora 11 3504 5700 e registre as suas intenções ou acesse www.saojudas.org.br. A Palavra de Deus nos traz uma mensagem de fé, esperança e vida. E o programa Alegria do Evangelho tem a missão de levar a força da Boa Nova a todos os corações sedentos do amor de Deus. Assista e divulgue aos sábados às 7h50 da manhã e aos domingos às 6h50 da manhã pela Rede TV. É o Santuário São Judas Tadeu levando a alegria do Evangelho até você. Mais informações, 0 operadora 11 3504-5700. AM, Rádio 9 de Julho, a primeira à direita do dial, 1.600 kHz. Rádio Companheira, Rádio Perseverança, Rádio Solidariedade, Rádio Amiga, Rádio Comunidade. Rádio 9 de Julho, a rádio onde o ouvinte fala, católica. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Estamos iniciando a volta do sucesso aqui na sua querida Rádio 9 de Julho Católica, a primeirinha no seu coração. E o programa de hoje, cada sucessão, ó, da pontinha da orelha. E a partir de agora, você pode ligar e participar aqui do programa. O nosso telefone é o 3932-1600. 3932-1600. A Gláucia atende a todos com o maior carinho. Comando técnico Marcelo Prado. E hoje é quarta-feira. Como acontece toda quarta-feira aqui no nosso programa, a volta do sucesso é romântica. Programa dedicado a todos os românticos e apaixonados deste imenso Brasil. E nós vamos iniciar o programa de hoje, porque aqui você já sabe, é o passado de presente para você. O amor nasce nos olhos, vive num sorriso. e morre numa lágrima. Amor que volta é doçura. Amor que parte é saudade. Meio-dia e 21. Boa tarde. Meio-dia e 24. Boa tarde. Adieu, l'ami. Faut se quitter. Car tout s'arrête. Avec l'été, l'ami. Les feuilles sont tombées sur les routes gelées. L'ami, quand on courait sur les chemins pavés de fête, mouillés de vin, l'ami. Nos chansons nous disaient que cela durerait la vie. Au revoir, qui sait jamais tout peut recommencer. Il faut croire en l'été, l'ami. l'harmonica chante sans nous. Il chante encore nos 400 coups la nuit. Si un jour il se tait, c'est qu'on aura changé la nuit. Qui sait jamais tout peut recommencer. Au revoir, au revoir. Il faut croire en l'été, l'ami. Quarta Romântica na volta do sucesso. Celi Campello, Diga Que Eu Mando um Alô. E o Gilberto Becô, O Revoar. E nós estamos vivendo esta quarta-feira. Hoje, dia 6 de agosto do ano 2014, estamos em lua crescente. Hoje, no calendário religioso, comemora-se a Transfiguração do Senhor. Hoje também é dia de São Justo e dia de São Pastor. Muita música bonita, romântica, na nossa quarta romântica de hoje, dia 6 de agosto do ano 2014. Eu vou repetir aqui o telefone para a sua participação. É o 3932-1600. 3932-1600. Eu quero agradecer a escritora, nossa querida Thaís Matarazzo. Nós recebemos aqui, não é, o seu novo livro, A Rapaziada do Brás. E A Rapaziada do Brás, seus artistas, memórias e canções de Thaís Matarazzo, será lançado, não é, com autógrafos no próximo sábado, dia 9 de agosto, das 10 às 13 horas, na Casa Amadeus Musical, que fica na rua Quintino Bocaiúva, número 22, primeiro andar, Centro, São Paulo. A entrada é gratuita na sessão de autógrafos. Muito bem. Muito obrigado, Thaís Matarazzo. Essa jovem escritora de grande talento, não é? Todos os livros que ela lança realmente são uma fofura, como se diz, não é? É muito bacana. Parabéns, mais uma vez, a Thaís Matarazzo, por esse novo livro, A Rapaziada do Brás. Ali tem de tudo, não é? Tem as memórias, tem os artistas e as canções. Parabéns por esse novo trabalho, hein? Então é no sábado, das 10 às 13 horas, Casa Amadeus Musical, Rua Quintino Bocaiúva, 22, primeiro andar, no centro de São Paulo. Obrigado, Thaís. E vamos continuando com o programa, a nossa quarta romântica. Amor, sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura, belo, digno e grandioso. Meio-dia e meia. Boa tarde. Assim, eu penso. penso no que foi que eu fiz. Eu quis achar motivos seus pra tudo se acabar assim, pra tudo terminar assim. Meu amor, meus olhos teimam em não querer chorar, mas não conseguem dominar a lágrima de amor que cai, causada pela angústia de um vazio. Amo, te amo tanto, e cada dia eu vivo mais do seu amor. Sofro com sua ausência, mas sua imagem trago sempre junto a mim. Eu te amo tanto, e cada dia vivo mais no seu amor. Mas sou feliz assim, porque um dia eu pude me entregar a esse amor que é toda a minha vida. Sua imagem sempre trago junto a mim, em mim. Amo, eu te amo tanto, e cada dia eu vivo mais no seu amor. Mas sou feliz assim, porque um dia eu pude me entregar a esse amor. Toda minha vida, mas sou feliz assim. A volta do sucesso, quarta romântica, Roberto Carlos, Nosso Amor. A volta do sucesso. Olha, meus amigos e amigas, estamos apresentando hoje, como toda quarta-feira, a quarta romântica. Agora, você já pensou que não é nada romântico, mesmo você estando, não é, ao lado da sua pessoa querida, com dor? Ah, mas ninguém suporta uma dor, não é? Não é nada romântico ter uma dor. Então, você que está com dor, com muita dor, você que já tentou de tudo, é porque você não conhece ainda o creme MD. O creme MD é um tratamento natural com ervas medicinais, ervas antigas que nossos pais e avós já usavam. Só que agora, todos reunidos em uma só fórmula. São mais de 20 componentes agindo simultaneamente na dor e na causa da dor, formando um potente analgésico anti-inflamatório natural. E são muitos os depoimentos que a gente recebe, dando conta da eficiência do creme MD. E aqui do nosso lado está o Michel. Michel? Boa tarde. Muito boa tarde. Nós dois somos testemunhas, né? Exato. Do que o creme MD tem feito na vida das pessoas, eu em particular, na minha família. Nós usamos lá para praticamente tudo, circulação, dor nas pernas, pancadas, cisto. Uma vez eu já contei aqui, Altieres, que de tanto digitar o computador, me cresceu um cisto próximo à palma da mão, onde você apoia o teclado, e aquilo, além de crescer, começou a doer, uma dor muito forte. E eu confesso a todos que estão nos ouvindo nesse momento que eu acabei passando aí um pouco mais de 3 vezes ao dia. E questão de 2 dias a dor foi desaparecendo e mais alguns dias o cisto desapareceu completamente. Então, realmente a gente fala de um produto que tem mudado a vida das pessoas. Agora, gente, o interessante é o seguinte: dor, Matheus, todo mundo já teve ou está passando aí. Sabemos que passar por dias de dores não é fácil, não é brincadeira. E o que, que a pessoa acaba acontecendo? Na hora do desespero, da dor, ela acaba tomando analgésicos, anti-inflamatórios, e nós temos comprovado isso, gente, pesquisas realizadas aí nos Estados Unidos, que 30% das pessoas que fazem hemodiálise é por motivo de tomar uso contínuo de analgésico ou anti-inflamatório, às vezes para aliviar a dor ali naquela hora. Não deve fazer isso. Primeira coisa, tem que realmente fazer aquilo que o médico pediu 3, 4 dias, é aquilo lá que é o suficiente. Bom, agora o que acontece? Então a pessoa está naquela aflição, ela lança mão do que ela tem. Agora, se ela tiver o creme MD na sua casa, na sua farmacinha caseira, ela vai estar utilizando de um produto super inteligente, ou seja, além de tirar a dor, além de promover também, desinflamar o local da dor, você está fazendo um tratamento para que você não complique o seu organismo no futuro. Temos pessoas que às vezes sofrem de hemodiálise, outra com gastrites, úlceras por causa de anti-inflamatório, analgésico. Então o creme MD é um baita tratamento inteligente. Então são mais de 20 componentes promovendo aí, ele atravessa a barreira da pele, vai lá na inflamação. Então ossos, nervos, músculo, coluna, hérnia de disco, bico papagaio, dor no nervo ciático, artrite, artrose, câimbras, má circulação, formigamentos, bursite, tendinite, o esporão, até mesmo aquela perna que fica não só inchada, mas parece que fica formigando. O creme MD tem dado um ponto final nisso. Pois é, e você, meu amigo, não precisa se preocupar com o preço do creme MD, não, viu? É um dos produtos mais baratos que o rádio anuncia, só que você não encontra em farmácias e drogarias, não. Somente através do telefone que você vai estar falando diretamente aí com o produtor do, não é? do creme MD, o fabricante, e preço especial. E ainda tem promoção, não é, Michel? Tem promoção, hoje eu estou aqui nesta quarta-feira, é o fim da promoção, praticamente está se encerrando aí. Você compra 2 potes do creme MD, você que já é cliente ou que não é cliente, não tem importância, pode ligar lá para conhecer. Você compra 2 potes, tem um baita desconto especial e leva mais 3 potes totalmente gratuito. Esta é a melhor promoção que nós já fizemos de todos os tempos. Então você que já é cliente, está terminando, está no finalzinho, quer renovar, quer pagar preço baixo e ganhar mais 3 potes, liga lá, na compra de 2 você ganha esses 3. Está terminando, 39-35-09-04, vou repetir, 39-35-0904. Entregamos para todo o Brasil, São Paulo, parte da Grande São Paulo. A entrega é gratuita também, tem esse benefício. 39-35-0904. 39-35-0904. Pois é, meu amigo, minha amiga, tome essa atitude, pegue o telefone e ligue lá, porque, Michel, dor pra que se existe? Creme MD. Então ligue, 39-35-09-04. Tenha sempre junto de você o creme MD. Repita o telefone, Michel. 39-35-09-04. Michel, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. AM 1600 kHz. Rádio 9 de julho. Foi um sucesso, já foi um sucesso sempre será. Altieres, Barbiero, o sucesso faz voltar. Ah, eu quero cumprimentar aqui no programa de hoje os aniversariantes do dia, que fazem parte, não é, dos amigos da Rádio 9 de Julho, aqueles que colaboram com a nossa emissora para que possamos continuar na nossa missão de evangelização. E por isso são evangelizadores também, amigos evangelizadores. Aniversário hoje da Cleusa Aparecida Ferreira da Silva, da Divina Josina, a Edilene de Souza Santos Silva, a Hermínia Luzia Trinca Benites, Floriana Pereira Correia, Francisco de Souza Lima, Iracema dos Santos, José Antunes Pereira, Lilian Aparecida de Carvalho, a Luísa Figueiredo dos Santos, Maria Aparecida Aquino, Maria Aparecida Baqueta, Maria Nilza de Souza, Nadir Teixeira de Oliveira, a Patrícia Barguete e a Sônia Romão. Alô, amigos, aniversariantes, evangelizadores, nosso abração, votos de felicidades, que Deus os proteja sempre e também a todos da família. E você, meu amigo, minha amiga, gostaria de fazer parte desta família tão querida? Então pode ligar para a Gláucia. Ela passa todas as informações. 3932-1600. 3932-1600. Bem, estamos apresentando hoje a nossa quarta romântica. Meio-dia e 42. Boa tarde. Quarta romântica na volta do sucesso, orquestra de André Pop, Entre o Céu e o Mar. A volta do sucesso! E atenção, atenção, meus amigos, olha, eu vou falar agora do Mercadão das Pratas. O Mercadão das Pratas já existe há mais de 30 anos, fabricação própria. Garantia em todos os artigos, preço baixinho que você pode comprar, revender e ganhar muito dinheiro. Lá você já vai encontrar um mostruário pronto com 25 joias, uma mais linda que a outra. E são as joias mais vendidas lá do Mercadão, viu? Para maiores informações, você pode ligar no 2295-1000, 2295-1000, mas o melhor mesmo é você, não é? Ir até o Mercadão das Pratas pessoalmente. Aí você vai conhecer as joias do Mercadão das Pratas. Anéis, alianças, brincos, correntes, gargantilhas, pingentes, pulseiras, tornozeleiras. E amanhã, atenção, você vai ficar sabendo da promoção do sábado, hein? Porque a gente fala diretamente lá do Mercadão das Pratas, amanhã, quinta-feira. Lembrando que domingo agora é dia do papai, é o dia dos pais. Dê um mimo, não é? lá do Mercadão das Pratas para o seu papai. Então ele vai ficar feliz da vida. E você não vai gastar muito dinheiro, não. Porque o maior carinho que o papai quer ter não são presentes caríssimos, não. É o afeto, não é? Dos filhos, o carinho, o amor. E você leva lá um mimo, né, para o papai. Então, é muito fácil você chegar lá no Mercadão. Chegando lá, você dizendo que é ouvinte e amigo nosso aqui da Rádio 9 de Julho, você já vai ganhar um lindo pingente de Nossa Senhora Aparecida, inteiramente grátis. Não vai pagar nada. E outra coisa, você também não precisa comprar nada, não. Mas vá, conheça lá o Mercadão das Pratas, que fica na rua Catiguá, 529, em frente ao metrô Tatuapé. Você pega o metrô ou o trem, desce na estação Tatuapé, passe as catracas, saia do lado esquerdo, desça a primeira escada, pronto. Saiu no Mercadão das Pratas. Rua Catiguá, 529, em frente ao metrô Tatuapé. E você pode consultar também o site mercadondaspratas.com.br. Rádio 9 de Julho, AM 1600 kHz. Católica. Altieres, Barbiero, volta com sucesso. Tempo e temperatura. E vamos agora à previsão para hoje em São Paulo. Frio e névoa pela manhã. Pois essa manhã e noite foi a noite mais fria em São Paulo, hein? E agora sol, não é? À tarde. Amanhã ainda faz frio pela manhã, mas a temperatura fica agradável à tarde e não chove. No momento, aqui nos estúdios da Rádio 9 de Julho, nós estamos com 19 graus. Altieres Barbiero. E agora vamos aumentando aí o volume do rádio, está chegando sessão musical no programa. E nós, junto com o Mini Clubinho, estamos registrando e cumprimentando os aniversariantes de hoje. É o aniversário da Gisele Gonçalves, da Eliana dos Santos, da Clisete Oliveira e da Joyce Cuervo. E a Marta Melri, alô Marta Melri, lá em Natal, Rio Grande do Norte, registrando com muita saudade, né, que hoje seria o aniversário do Edildécio Andrade. Ele foi integrante do trio Iraquitã. Fica aí a nossa saudade e a memória de Edidélcio Andrade, que era do trio Iraquitã. Faltando agora 11 minutinhos para uma hora. Boa tarde. E agora, na volta do sucesso, é hora de revivermos o melhor da música sertaneja. Joias de Nossa Terra. Eu me vejo tão sozinho aqui dentro do ranchinho, em tão grande solidão. Sinto até um nó na garganta, uma coisa que me espanta, que me aperta o coração. Até o meu perdigueiro já não sai mais do terreiro depois que ela morreu. Até parece que o bichinho encolhido no cantinho sofre muito mais que eu. Guardei um vestido dela, guardei um par de chinela, tudo pra recordação. Não esqueço nem por nada sua imagem retratada que eu guardei no coração. Às vezes tiro o chapéu levanto os olhos pro céu, pergunto a nosso Senhor: onde está minha Maria, mulher que eu tanto queria e que você carregou? Onde está minha Maria, mulher que eu tanto queria e que você carregou? Quarta Romântica na Volta do Sucesso, Joias de Nossa Terra, apresentou hoje Roberto Barreiros, grande amigo, grande cantor, compositor, humorista, um verdadeiro showman, Roberto Barreiros, Rancho Vazio. A Volta do Sucesso. Olha, meus amigos, todos nós queremos ser tratados com atenção e respeito, não é verdade? Principalmente quando o assunto é saúde. Por isso eu vou te falar sobre quem mantém o compromisso de dedicar um cuidado todo especial à saúde de seus clientes há mais de 13 anos. É o nosso amigo, amigo de todos, o Sidney Oliveira, que ele é o presidente da Ultrafarma, sempre preocupado em oferecer benefícios que facilitem a vida de quem precisa utilizar medicamentos. A Ultrafarma está sempre na vanguarda, criando novas formas e nos proporcionando economia. Por isso, se você ainda não sabe, olha, vamos dar a seguinte dica. O melhor lugar do Brasil para você cuidar da sua saúde é a Ultrafarma. E tem outra coisa, hein? Se você conversar com seu médico para substituir o seu medicamento de marca por genérico, na Ultrafarma você vai fazer uma economia de até 95%. Por isso, quando você precisar de medicamentos, consulte o site ultrafarma.com.br. ultrafarma.com.br. Todas as vantagens de ser cliente da Ultrafarma, não é? Você vai ficar sabendo ali na tela do seu computador. Para consultar ou comprar por telefone, é muito fácil. Ligue para o Televendas Ultrafarma, 5591-466. E você que mora fora de São Paulo, é o mesmo telefone, não é? 5591-466, mas você tem que discar antes o 0 operadora 11. Você vai ver como é fácil, rápido e seguro adquirir seus remédios e comprovar que a Ultrafarma é garantia de economia de verdade. Na hora de cuidar da sua saúde, não erre. Medicamentos mais baratos para todo o Brasil é ultrafarma.com.br. Rádio 9 de julho. Participando do programa, Deia Borges, bairro de Santana. Agradecendo o telefonema da Diva Cajan, da Irani do Morro Grande. Um abração na Celina e em todas as amigas. E um abração para mim e para o Adriano. Obrigado, Deia Borges. Eu quero mandar também um grande abraço hoje para nossas amigas que residem nos Campos Elísios. Alô, alô, amigos dos Campos Elísios. A Maria do Carmo Dias, Didi, Ana Nascimento, a Júlia Espósito, a Silvânia e também a Maria Esther, todos lá do Campo Elísios, né? Nosso abração e uma ótima quarta-feira a todos e que vocês se deliciem, né, com a nossa programação de hoje, a nossa quarta romântica. Aliás, eu estou sabendo que todas elas são muito românticas, né? Então, aquele abraço. Faltando agora 5 minutinhos para uma hora. Boa tarde. Triste, eu serei sempre triste, não existe quem me faça entender qual o motivo que eu dei, onde foi que eu errei pra você me deixar. Só que tristeza tão grande, que inverno constante há no meu coração. Só você sabe por quê eu estou sempre triste. É preciso saber. Só você é quem pode dizer por que eu sou sempre triste, por que não existe quem me faça entender. Triste, eu serei sempre triste, porque não existe quem me faça entender qual o motivo que eu dei, onde foi que eu errei pra você me deixar. Só que tristeza tão grande, que inverno constante há no meu coração. Só você sabe por quê eu estou. É preciso saber. Só você é quem pode dizer por que eu sou sempre triste, por que não existe quem me faça entender. Quarta Romântica na volta do sucesso, Almir Rogério, Triste. Vamos agora a um rápido intervalo, vem aí o nosso querido Padre Zezinho e a sua mensagem para pais e filhos, e logo após a sequência da nossa Quarta-feira Romântica. A volta do sucesso, ZYK 779, Rádio 9 de Julho Católica, AM 1600 kHz, São Paulo, Brasil, a serviço da promoção da vida e do ser humano. Rádio 9 de Julho. Paulinas Editora informa a hora certa. 1 hora. Boa tarde. Amigos, eu sou o Padre Zezinho. Este ano completo 50 anos de evangelização. Estou muito feliz de comemorar com você. De volta para o meu interior. CD De Volta para o Meu Interior. Um lançamento Paulinas Comep. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 19, Jardim Monte Alegre. E Avenida Marechal Tito, 981, São Miguel Paulista. Eu não sei. Com certeza você já precisou comprar medicamentos para você ou para alguém da sua família, não é? Por isso é bom você saber, a Ultra Farma vende medicamentos pelos menores preços do Brasil. Não tem nem o que pensar, viu? Se você ainda não é cliente da Ultra Farma, experimente consultar os preços dos medicamentos que você utiliza e vai descobrir todos os benefícios que ela te oferece. Sabe como você faz isso? Se você tem internet, é fácil demais. É só acessar agora a ultrafarma.com.br ultrafarma.com.br. Você vai ter aí na tela do seu computador toda a loja da Ultrafarma. Olha que beleza! Aí, além de comprovar que ninguém vende medicamentos por preços mais baixos, você vai poder fazer seu pedido pelo próprio site, aí mesmo da sua casa. Seu pedido é entregue aí onde você mora, em qualquer cidade do Brasil. Você não tem internet? Não tem problema, não se preocupe. A Ultrafarma vai atender você com o mesmo respeito e com o mesmo carinho. Você também pode consultar e pedir o que precisa por telefone. É só ligar agora, 11-5591-1466. 5591-1466. Tudo o que você espera de uma farmácia, você encontra na Ultrafarma. É por isso que o Brasil inteiro diz: Ultrafarma tá no coração da gente. Saúde pra você! AM 1600 kHz. Católica. Jovem, você sente o desejo de descobrir sua vocação entregando sua vida num projeto missionário? Escreva para as Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. Anunciar a boa nova às mulheres em situação de prostituição é nossa missão. Rua Curuí, 552, Vila Formosa, CEP 033-55000. Telefone 5093-1581. vocacional@oblatas.org.br. Música, oração, descontração, catequese. Tudo isso você encontra de segunda a sexta-feira no programa Bom Dia, Povo de Deus, com Padre Cido Pereira e Cidinha Fernandes, das 11h05 ao meio-dia. Rádio 9 de Julho, a rádio que toca a sua vida melhor. E agora, no programa A Volta do Sucesso, Pais e Filhos, com o nosso querido Padre Zezinho. Altieres Barbiero, sou eu, Padre Zezinho, dizendo boa tarde e querendo conversar com vocês sobre pais e filhos à procura de uma família. Irmão, irmã, nosso tema de hoje, os primeiros seres humanos. Sereis como deuses. Quando foi? Quantos foram? Adão e Eva? Foram estes os nomes dos primeiros seres humanos no planeta? Não. Adão e Eva não são nomes próprios. São nomes descritivos. O autor da Bíblia não foi num cartório registrando Adão, Eva. Apenas quis dizer que o último e mais inteligente ser que apareceu na Terra foi um Adão, criatura terrena, terráquea, ser que veio do pó, filho deste planeta, e uma Eva, matriz, guardadora, geradora da vida. Quem traduziu Adão para o latim escreveu a palavra humanos. E humanos quer dizer do humo, terráqueo, do pó, no chão, mas também quer dizer semelhante, que é semelhante. O sentido é o mesmo. Somos seres humanos como o primeiro ser humano que se pareceu conosco. Era humano. Somos a terra e dela vivemos. Entre nós funcionam significados diferentes. Homos pode vir da palavra humus e também humano, mas também vem de homo, semelhante. Qualquer que seja o significado, o autor quis dizer que éramos semelhantes a Deus em algum aspecto e que somos do humo. Os elementos de que se compõe esse nosso corpo não deixam margem à dúvida. Somos um composto de elementos do nosso planeta. Somos daqui mesmo. Mais de 2/3 de nosso corpo é oxigênio e hidrogênio. Temos o que têm os outros seres vivos. Mas nosso DNA é nosso código genético. Cada um de nós é único. Há em nós um projeto incrível, deixado por um equilíbrio incrível, que fez em nós um microcosmo em tudo semelhante ao macrocosmo. Vale dizer, acontece em nosso corpo em proporções infinitesimais o que acontece com proporções gigantescas com os astros em relação uns aos outros. Somos uma pequeníssima miniatura do universo em forma de átomos, com a diferença que somos pessoas. Eu volto a falar sobre isso no próximo encontro. Mas que é bonito, isso é. Até amanhã, se Deus quiser. AM 1600 kHz. Rádio 9 de julho. Foi um sucesso, já foi um sucesso. Um sucesso sempre será. Altieres, Barbiero, o sucesso faz voltar. E você, meu amigo, minha amiga, está nos acompanhando em AM 1600 kHz, ondas curtas 9.820 kHz, 31 metros, pela internet, através dos sites bastidoresdoradio.com e radiosetvs.com, pelo celular, sistemas de fone Android, através do aplicativo TuneIn e também Rádios Net. Som da pontinha da orelha aí, não é? No seu aparelho, tá bom? É a Rádio 9 de Julho para São Paulo, para o Brasil e para o mundo, não é? Através da internet. E vamos juntinhos até as 14h nesta quarta romântica. E você pode participar do programa. O nosso telefone é o 3932-1600. 3932-1600, a Gláucia continua atendendo a todos com o maior carinho e o comando técnico do Marcelo Prado. Eu quero mandar aqui um grande abração para a Melânia do Parque São Lucas, ela nos manda também um abraço, obrigado Melânia. João Batista de Pirituba, alô João Batista, para o filho Lucas e a todos os ouvintes, pedindo música bonita que a gente vai programar, viu João Batista? Alô, Nadir José de Embu das Artes, agradecendo pelo especial de sexta-feira, próxima passada, com o Paulo Sérgio, que a deixou muito emocionada. E ela diz, a quarta-feira romântica está mais romântica ainda. Um abração a todos da rádio, oferecendo a todos os ouvintes. Um abração para você também, Nadir. Alô, Florentina de Itaquera, um abraço para todos da rádio, para você também, Florentina. A Maria da Freguesia do Ó, um abraço a todos também, parabenizando o programa. A Laura da Penha, para o esposo Antônio Martins. E a Laide do Imirim, dedicando o programa para toda a sua família, todos da rádio, a todas as amigas, desejando um ótimo dia a todos. E ela manda também a sua mensagem, a sua colaboração para a nossa quarta romântica de hoje. Aprendi que o amor é feito de liberdade. É como ter todos os dias outras opções e ainda, sim, fazer a mesma escolha. Bonito. 1:10. Boa tarde. Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso de saber como vai você.

venha fazer a sua consulta. Essa consulta é gratuita. Você não pode, não adianta você perguntar o preço por telefone, porque a gente não está vendo você, a gente precisa examinar você para que saiba qual é o seu tratamento. Por isso que nós já damos a avaliação, que é totalmente gratuita. Venha, faça a sua avaliação, conheça o seu problema e a solução para o seu tratamento. Parcelamos o seu tratamento em até 12 vezes no cartão e no cheque. 50% de desconto no valor de mercado. Ou seja, o seu tratamento sairá 50% a menos que qualquer outro lugar. Ligue 4113-5855, 4113-5855 e faça a sua avaliação, que é gratuita. Não tenha medo de ligar, não tenha medo de vir no dentista. Hoje nós somos especialistas em implante. Ligue 4113-5855. Então, meu amigo, minha amiga, não perca essa oportunidade. Marque a sua avaliação e olha, você vai sorrir à toa, viu? 4113-5855. Vamos repetir, 4113-5855. Doutor Rafael, muito obrigado pela participação e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Thierry. Obrigado. Rádio 9 de julho, AM 1600 kHz. Católica. A educação muda o mundo e a vida de cada um. E são as escolhas que você faz no presente que determinam aonde você vai chegar. Por isso, a sua vaga em um futuro brilhante você garante agora. Venha estudar com a gente. Eu sou Jaime Matarazzo e escolhi uma educação com foco em valores humanos. As portas do futuro já estão abertas para você. Matricule-se. Colégio Luiza de Marilac, onde os valores se formam. Rua Voluntários da Pátria, 1653. Ligue 2226-6161. Integrado à RCE. AM 1600 kHz. Rádio 9 de julho. Altieres Barbiero, volta com sucesso. Participando da nossa quarta-feira romântica, Gorete, alô Gorete, da Casa Verde, oferecendo o programa a todos os românticos, ao esposo Paulo, para a Laide, o casal Nese Maurício, a Maria do Jabaquara, o seu filho André, a Diva Cajan, para a Irene de Santo Amaro. Ela amou o sucesso em Dois Tempos de Ontem. E o programa hoje está lindo. Um abração para você, Altieres, e também para o Marcelo Prado. Obrigado. Obrigado, Gorete. Expedita de Santo André está sempre em sintonia, diz que é nosso ouvinte já há 38 anos. E hoje é o seu aniversário, Expedita. Parabéns, minha querida. Tudo de bom, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, viu, Expedita? Muito obrigado por você nos aturar todo esse tempo, hein? 38 anos, que beleza. Obrigado, viu, Expedita? Tudo de bom para você. O programa de hoje para Expedita, nossa amiga aniversariante de hoje. Alô, dona Hortência de Osasco, tá mandando um recadinho para a Irani do Morro Grande. Ô, Irani, pra você não esquecer do jantar amanhã, hein? Vai comer um franguinho com polenta. Que delícia, hein, Hortência? Beijos para todas as amigas e toda a equipe da rádio. Um abração, dona Hortência. Mil beijocas também. A Ana Luísa, que é a netinha da Deia Borges de Santana, oferecendo o programa de hoje para a vovó querida, para a Gorete, para o Altieres e para a Gláucia. Mil beijocas, Ana Luísa. O Valtinho de Arthur Alvim diz que a quarta-feira está maravilhosa. O Altieres continua com as mesmas emoções. Cada dia melhora. E parabeniza o lindo programa. Valtinho, muito obrigado, querido, viu? Você também nos ajuda, não é? A fazer essa programação, viu? Francisca do Jaraguá, a todos da rádio, para o padre Armênio, nosso querido amigo, também o padre Estevão e a toda a família. Adelina, alô Adelina de Itu, agradecendo, não é? Do fundo do coração, o amigo Altieres, que Deus o ilumine hoje e sempre pela homenagem de sexta-feira ao Paulo Sérgio e a todos que relembraram com muito carinho, não é? O fã-clube e todos os familiares do Paulo Sérgio agradecendo pelo carinho. Eu que tenho que agradecer a vocês, viu, Adelina e fã-clube Paulo Sérgio, que sempre deu uma força aqui para o nosso programa, viu? E aí, na lida, Vila Guilherme, a todos da rádio, para a Tânia Milani, e diz que a quarta-feira romântica está maravilhosa. Estamos apresentando Quarta-feira Romântica. Amar. Amar é despojar-se de si para perder-se na pessoa amada. Amar é na felicidade brindar o sorriso. Amar é na desventura compartilhar cada lágrima derramada. 1:27. Boa tarde. Dizer que estás em mim. segundo que sou infeliz, mas me aproximo de ti. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei. Uma e 32, boa tarde. Quarta romântica na volta do sucesso, Júlio César, tu, Dilermando Reis, Romance de Amor. A volta do sucesso! 1600 São Paulo. Atenção, você que está com dor, você sabia que o creme MD tem ajudado milhares de pessoas a deixar totalmente as suas dores? Muitos já experimentaram e aprovaram a eficácia desse creme, único com mais de 20 componentes agindo simultaneamente na dor e na causa da dor, formando um potente anti-inflamatório natural. Artrite, artrose, dor na coluna, nervo ciático, varizes, quedas, acidente, inflamou os músculos, creme MD. Últimos momentos da super promoção, olha aí, não perca, na compra de 2 potes do creme MD, você ganha mais 3 potes totalmente gratuitos. Telefone 39-35-0904, 39-35-0904, 39-35-0904. Tenha creme MD juntinho de você. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dia 4 de agosto, Dia do Padre. Só nas livrarias Loyola você encontra o que há de melhor em livros e produtos católicos. Confira esta oferta. Vinho canônico Salton, garrafa com 750 ml, por apenas R$ 17,80. Oferta válida até o dia 10 de agosto. Em São Paulo, no centro, são três endereços. Rua Quintino Bocaiúva, 234. Rua Senador Feijó, 120. Rua Barão de Tapetininga, 246. E em Santos, no Embaré, na Rua Padre Visconti, número 8. Ou pelo site www.livrariasloyola.com.br. AM 1600 kHz. Católica. Jovem, você sente o desejo de descobrir sua vocação entregando sua vida num projeto missionário? Escreva para as Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. Anunciar a Boa Nova às mulheres em situação de prostituição é nossa missão. Rua Curuí, 552, Vila Formosa, CEP 033-55000. Telefone 50 93 15 81. vocacional@oblatas.org.br. Eu viajo muito e eu adoro prestar atenção no som dos lugares, sabe? O som de São Paulo, do Rio, do Amazonas. Em outubro eu vou estar longe de casa, mas esse som aqui mostra que eu tô no caminho certo. Se você também vai estar fora da sua cidade no dia das eleições, registre-se em qualquer cartório litoral de 15 de julho até 21 de agosto e vote em uma das cidades onde haverá voto em trânsito. O seu voto vale o Brasil inteiro. Acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. AM 1600 kHz. Rádio 9 de julho. Participando da nossa quarta romântica, o João Gomes, da Vila Gustavo. Alô, João Gomes, para a esposa Beth, para o casal Nice e Neir e para a Penha. Alô, Celina do Jaçanã. Ela diz: Titizinho, gostaria de dizer que a quarta romântica está linda. É chover no molhado. Abraço para a Deia Borges, Diva Cajã, Melânia, Dona Hortência, Gorete e todas as amigas. Um forte abraço para o Altieres, para o Adriano, para a Glaucia e para o Marcelo Prado. Obrigado. Terezinha Taboão da Serra, para o esposo Jorge Tokumei Yamashiro. Adília de Santana, beijo para a Glaucia e para o Marcelo Prado. Obrigado. E um abração para o Altieres e o Adriano. Ela faz uma pergunta aqui, Adília, mas tá bem, tá lá em Brasília, viu? A pessoa que você pergunta, né? Do Tiririca. Tiririca, né? Tá lá em Brasília, viu? O Pedro da Vila Guilhermina para a esposa Maria Humberta, que está em Minas Gerais, e a todos os ouvintes que estão na escuta. Dirce de Paula de Osasco, a quarta romântica está super romântica. E a voz do Altieres está mais doce do que mel. Oh, meu Deus do céu! Obrigado, Dirce. É bondade sua, viu? Agradece pelo alô do Adriano Barbiero na sexta-feira. Oferece para Dona Hortência, para Irani, para Gorete e todas as amigas. E a Eurídice e a irmã Tereza do Campo Limpo adoraram ouvir a música Entre o Céu e o Mar. As duas irmãs não perdem um dia do programa do Altieres. Muito obrigado, né? Um forte abraço a todos, para vocês também. E a Ivete, alô Ivete de Osasco, ela diz: boa tarde, povo romântico do meu Brasil. É, tô ouvindo a voz da Ivete falando isso. Oferecendo a quarta romântica para todos os ouvintes amigos e apaixonados com muito carinho. Beijos ao Adriano Barbiero, obrigado pelo alô de segunda-feira. Beijos aí para a Glaucia, a Titi, a Cristina Ortiz e o Marcelo Prado. Obrigado. E ela manda aqui uma mensagem: o amor vai até onde o sonho chegar. O amor faz tudo aquilo que alguém decide acreditar. E a romântica Nair Giorgetti, Alô, alô, Nair Giorgetti do Jardim Miriam. Manda aqui um pensamento muito bonito. Antes de ferir um coração, lembre-se que você pode estar dentro dele. 1h41, boa tarde. Hora 46 minutinhos. Boa tarde. Música. te esperei e cansei, resolvi me libertar deste amor que nem sei onde andará. Que adianta eu ficar esperando quem não vem? E se não vem, de que vale esperar? Chega de viver só de saudade. Ainda hei de ter felicidade. Chega de viver só de saudade. Encontrei um retrato que era seu e que foi meu antes da saudade chegar. Que bobagem reviver um amor que já morreu e mesmo assim não consigo me libertar. Saudade, ainda hei de ter felicidade. Chega de viver só de saudade. Ainda hei de ter felicidade. A volta do sucesso, Elvis Presley, Bridge Over Troubled Water e o Ângelo Máximo chega. A volta do sucesso. Olha, agora preste atenção nesta dica de saúde. Claro que você já ouviu falar sobre osteoporose, uma doença que vai enfraquecendo os ossos, deixando-os frágeis, quebradiços. Mas você sabe o que causa osteoporose? O fator mais importante é a falta de cálcio no nosso organismo. Mas nós não podemos ficar esperando a osteoporose ser diagnosticada para começarmos a nos preocupar com essa falta de cálcio. O ideal é a gente se prevenir com Calcide-D. Calcide-D te ajuda na prevenção e no tratamento da osteoporose, porque cada comprimido de Calcide-D possui a quantidade ideal de cálcio que seus ossos e dentes necessitam todos os dias. E Calcide-D ainda contém, entre outras vitaminas, a vitamina D, que é a responsável pela absorção desse cálcio pelo organismo. Osteoporose é um assunto sério, por isso qualquer problema, consulte sempre seu médico e previna-se com Calcide-D. E para comprar Calcide-D por um preço muito especial, é só ligar para o Televendas Ultra Farma, 5591-466. E você que mora fora de São Paulo, diz que antes era operadora 11. Telefone 5591-466 ou então entrar no site ultrafarma.com.br, ultrafarma.com.br, e fazer seu pedido pela internet. Você vai receber seu Calcide-D em casa. E na Ultrafarma, a farmácia mais barata do Brasil, além do Calcide-D, você também pode comprar todos os medicamentos que você utiliza pelos menores preços do Brasil. É por isso que a Ultrafarma é a farmácia que está no coração da gente. Rádio 9 de Julho. Participando do programa, Maria de Lourdes, de São João Clímaco, ela perguntando sobre o Fernando Mendes e o Odair José. O Odair José reside aqui, né, na Grande São Paulo, está num lugar bem gostoso, né? Uma casa tipo assim, sítio, né? Muito bacana. Mas continua fazendo shows e composições. O Fernando Mendes, eu não sei onde é que ele está morando agora, se é no Rio, se é aqui em São Paulo, se é lá no Norte, mas também continua fazendo shows, viu? Os dois estão bem de saúde, graças a Deus. Viu, Maria de Lourdes? Um abração para você também e parabenizando o programa. Alô, Salete, Itapsirica da Serra. Ela está mandando um abração, dizendo que ela e a amiga Cida fizeram um tratamento dentário lá com o doutor Rafael e foi maravilhoso. Obrigado, viu? Alô, Ereni Borro Grande, está mandando um aviso às amigas. Logo, logo estará disponível para as amigas, pois estará encerrando as atividades com o comércio. Beijos a todas as amigas. E avisa para a dona Hortência, amanhã ela estará aí. A Cristina Ortiz, ela disse que ela lembrou muito do querido e saudoso irmão Léo, quando ela ouviu hoje o Romance de Amor. E ela disse, que saudades. Um abraço, Cristina Ortiz, nossa colega de trabalho. O Valério e a mamãe Maria Silva Leite, da Liberdade, estão na escuta. Diz que as músicas que tocaram ontem e hoje foram demais maravilhosas. Está mandando aqui um abraço especial para o Padre Zezinho e também para o Altieres e o Marcelo Prado. Obrigado. A Cristina, do João 23, um beijo para todas as amigas, um abração para o Adriano Barbiero, para o Altieres, equipe, um abraço para Maria Goretti, a Ivete de Osasco e para o Marcelo Prado. Obrigado. A Gisele de Diadema, um abração a toda a equipe, o programa está lindo. Obrigado, Gisele. E a Carmen da Parada Inglesa, também mandando um abração aí a todas as amigas, para mim, para o Marcelo Prado. Obrigado. E nós agradecemos, viu, Carmen? E ela manda também a sua mensagem. Aprendi que as lágrimas que jorram do coração doem mais que aquelas que jorram pela face. Faltando 7 minutinhos para as 2. Boa tarde. Deixo você ir, você quer assim. Deixo você ir e esquecer de mim. Deixo o coração pra você brincar e a minha emoção pra você chorar. E se não der certo, quero estar por perto pra você me achar. Pelo sim ou não, deixo meu perdão pra você voltar. Deixo o violão pra te acompanhar. Deixo uma canção. Deixo a solidão pra você pensar e qualquer razão pra recomeçar. E se não der certo, quero estar por perto pra você me achar. Pelo sim ou não, deixo meu perdão pra você voltar. Deixo você ir, você quer assim. Deixo você ir e esquecer de mim. Deixo o coração pra você brincar e a minha emoção pra você chorar. E se não der certo, quero estar por perto pra você me achar. Pelo sim ou não, deixo meu perdão pra você voltar. Faltando 4 minutinhos para as 2, boa tarde. Na volta do sucesso, Quarta Romântica, Moacir Franco, Guarani na despedida e o Gilbert, Adieu, Jolie Candy. E por hoje é só, amigos. Mas amanhã, quinta-feira, amanhã tem mais a volta do sucesso. E você que participou direto ou indiretamente do programa, aquele abraço, muito obrigado. E permaneçam em sintonia com a Rádio 9 de Julho, sempre a primeirinha no seu coração. A saudade vai continuar aqui na programação da sua Rádio 9 de Julho. Vem aí o companheiro Luiz Carlos de Araújo e o programa Saudade se Faz Canção. Antes, a jornalista Juscelene Rocha e o boletim de notícias. E lembrando que às 15 horas tem Padre Estevão, palavra de amigo. Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! ZYK 779, Rádio 9 de Julho Católica, AM 1600 kHz, São Paulo, Brasil. A serviço da promoção da vida e do ser humano. Rádio 9 de Julho. Catedral da Sé informa a hora certa. 2 horas, boa tarde. Rádio 9 de Julho. Jornalismo.